relativamente à habitação e no seguimento do procedimento de contratação pública para a reabilitação das habitações existentes no Largo da Capela, na Seixas, propriedade da Câmara Municipal, que viria a ser anulado por falta de apresentação de candidaturas, questiono o Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre qual o destino a dar àqueles edifícios, uma vez que, estou certa, irá aproveitar os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e lançar um novo concurso para a sua requalificação, sabendo que aquele é o espaço nobre das Seixas, a sua sala de visitas, e que esta intervenção é há muito tempo reivindicada.